Yo, Kikis, aqui é o LP, e se Tolkien, C.S. Lewis e Hitler estavam na guerra, não tinha como deixar de ser épica. Que frase grande, velho. Ah, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o anti-herói. E o tio Sam, que é você, para o exército americano. Fala, galera, aqui é o Rafael. E um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E o Geeks, aqui é o Rod. Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Sim, Geeks! Hoje nós estamos reunidos aqui, finalmente, o nosso time de história para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Nosso time de história sem nenhum formando em história. Então, se a gente tiver algum erro, que com certeza vai ter pra caraca no nosso podcast, vocês podem comentar aí no Discos e falar, olha, não para de falar bobeira, não foi isso que aconteceu, foi de outra maneira. Mas a gente vai tentar passar o melhor conteúdo possível sobre a Primeira Guerra Mundial. E para fazermos esse GBRcast, nós convidamos o Rafael, lá do Nerds ao Quadrado. Rafael, fale um pouco mais sobre o seu canal no YouTube. E aí, galera, beleza? O canal chama Nerds ao Quadrado, tenho ele há um pouquinho mais de um ano, mas a gente está começando a fazer mais conteúdo agora, né? Eu falo a gente porque eu faço junto com minha namorada, ela participa lá menos frequentemente, mas de vez em quando ela aparece. E a gente começou fazendo o canal sobre livros, né? E começou a evoluir um pouco. Então a gente fala um pouquinho de livro, de game, de filme, de série. Esse conteúdo que tá todo mundo procurando hoje em dia aí na internet. Aí não tem como não escapar de rodinha de amigo. E a gente procura mesmo fazer um bate-papo, assim, para ficar um negócio mais informal, para ficar mais interessante, não ficar monótono, né? E também tem aquele negócio de experiência própria, né? Não tem esse negócio de crítica especializada, não funciona lá com a gente, não. A gente dá crítica amadora mesmo. tá em casa, então, o Portal Geek Brasil. Opa. É assim também. Então, tá falando com outro autodidata aqui também. Isso. Aí. Rafael, aonde que as pessoas podem encontrar vocês do Nerds ao Quadrado? Então, além do canal do YouTube, né, que é o / Nerds ao Quadrado 1, a gente tem também a página no Facebook, que vai estar como @ canal Nerds ao Quadrado. Por enquanto a gente trabalha só com essas duas plataformas, né, porque estamos estudando um pouco aí para ver como é que vai ser as postagens e tal. A gente abriu também o Instagram, também Nerds ao Quadrado lá, só colocar que já vai achar lá os primeiros resultados. E lá também tem de tudo um pouco, tem fotos sobre livros, fotos de quadrinhos, uns comentários, curiosidade lá. Só clicar lá e acha a gente. Nós também não podemos deixar de fora de falar sobre o nosso portal. Você pode acessar em www.portalgeekbrasil.com.br, onde você pode ter todas as notícias, os nossos vídeos e artigos relacionados ao Geek Brasil. O Geek Brasil também está no Facebook, Twitter, e o nosso GBRcast está no iTunes. Vai lá, se inscreve e assine o iTunes do Geek Brasil. E agora a gente vai estar caminhando rumo às nossas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Temos a sua programação local para falarmos de uma notícia que colocou a Europa em estado de choque nessa manhã. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado quando visitava o país da Sérvia por um estudante de 19 anos chamado Krevelo Príncipe, um rebelde contra o Império. Forças inteligentes do Império Austro-Húngaro acusam a Sérvia de compactuar com a atentado. E se não aceitarem os pedidos do Império, pode gerar em uma guerra entre os dois países. E devido aos acordos que os países estão envolvidos, pode ocasionar naquilo que os especialistas estão chamando de a Grande Guerra. Voltamos agora com a sua programação local. Bora lá, geeks! Então a gente retornando pro nosso GBRcast, para começarmos, para falarmos sobre a Primeira Guerra Mundial, não há possibilidade de a gente chegar e falar assim, pum, começou a Primeira Guerra Mundial. Ou teve que acontecer algo para que o estopim acontecesse e a guerra fosse realmente iniciada ali na Europa, ou, para falar a verdade, nas colônias dos países, que a gente vai falar para vocês mais para frente sobre isso. Quero perguntar aqui pro Rod. Rod, como que o clima esquentou na Europa para a Primeira Guerra Mundial? Bem, o clima esquentou na Europa depois da Belle Époque. Foi quando a Europa teve um grande desenvolvimento tecnológico, depois de todos os problemas que eles tiveram com as guerras regionais, que também foi o que originou a guerra. Depois dessa época, onde teve grandes invenções, inventaram avião, inventaram carro, energia elétrica, o avanço tecnológico na época, acho que só encontra paralelo na história com o avanço tecnológico atual. A Europa se viu, de repente, de grandes reinos feudais, praticamente assim, modo de ser do tipo de vida medieval, para grandes centros de industrializados com cada vez mais tecnologia. Porém, todos os problemas que já vinham ocorrendo durante todos os séculos anteriores, culturais, de fronteira, só se intensificavam, porque as rivalidades nacionalistas só cresciam, porque cada nação queria se afirmar cada vez mais naquela época. A Alemanha tinha deixado de ser um país pequeno para virar um país bem grande. Em pouco tempo, virou um império. E o Império Austro-Húngaro estava ali com tudo. E ele rivalizava com o Império Britânico, não em seu tamanho, sua industrialização, mas eles também cresceram muito rápido. Cresceram muito rápido. Isso só foi piorando, porque a França, que outrora era o berço da luz, por assim dizer, foi pouco a pouco sendo ofuscada. A França foi meio que a mãe, né, das democracias ali na Europa, né? Porque tudo ali ainda era império ou reino ou alguma coisa assim. Então a França foi meio que o pé na porta, né? Dessas coisas assim, ó, a gente não precisa de que alguém mande na gente. Nós escolhemos os nossos governantes, né? A França foi o berço do pior e do melhor da humanidade naquele período. Porque o iluminismo, ele trouxe com ele duas ideias muito perigosas. Ele trouxe a ideia de Estado, de nação muito poderoso, e também de expansão muito grande. Por quê? Você teve o iluminismo prático e o teórico. O prático, todo mundo sabe no que deu. Grandes pensadores, grandes criações artísticas e práticas para a humanidade. E o teórico trouxe Napoleão. O cara que foi tão ruim para a Europa quanto Hitler, se não pior. Porque eu acho que Hitler jamais existiria sem Napoleão. Napoleão, ele liderou o primeiro exército a ser derrotado pelo General Inverno, né? Exatamente. General Inverno. The Winter's Coming. É, que vai derrotar muita gente ainda durante a primeira. Exatamente. Sobre a Segunda Guerra, né? E referenciando o Norte, não por acaso, justamente o Inverno do Norte. O Norte. E o mais incrível que o Rod tá falando aqui é que, por mais que os países estivessem ali em plena fervura ali de querer apontar mais, querer crescer mais, os próprios países dentro de si, eles estavam também pilhados, porque a galera estava saindo do campo e indo para regiões urbanas. E aí a galera que estava nas regiões urbanas estavam amotoados, estava tendo um amotoado de gentes, e a galera que estava na zona rural não estava dando conta de enviar alimentos para o pessoal na zona urbana. E aí criou um caos do caramba ali na Europa, de produção de comida, produção de vários outros tipos de coisa, o que ocasionou em vários protestos ali na época, ali na Europa e tudo, nos decorrer dos países envolvidos ali nessa tramóia toda. E o que sempre era dito que era tudo por uma questão de território, porque justamente nesses períodos onde, bem antes Napoleão teve aquela expansão, depois teve aquela retração, e nesse período pré-Primeira Guerra Mundial teve a primeira grande rivalidade ali direta, que foi o embate entre a França e a Alemanha propriamente dita, na Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha simplesmente deu uma surra na França e tomou a região da Austrásia-Lorena. Essa região era muito importante não só para a França, como para a Europa como um todo, porque ali tinha muitas minas de gás e tinha muita produção agrícola, justamente. E, de repente, aquilo pertencia não mais à França e sim à Alemanha. E era no coração da França, quase, no nordeste da França, era ali. E isso cortava muitos territórios. E todos esses territórios, como você disse, faziam parte ou de algum império ou de algum grande, alguma colônia. E todos eles também queriam ter sua independência. Não queriam que, sei lá, o Kaiser lá na Alemanha ditasse o que eles tinham que fazer ali, ou que algum burocrata qualquer tivesse que ditar o que eles tinham que fazer ali. Até porque, do dia para a noite, eles não tinham mais um lugar. Não era mais ali a casa deles, era de outro país. E vinha cultura. Tanto é que teve até a graça quando teve a Primeira Guerra Mundial, ou a pré-Primeira Guerra Mundial, antes da França perder, quando eles tomaram parte do exército do exército prussiano, que eles humilhavam muito os alemães, os franceses. Foi até daí que a França ganhou a fama que tem até hoje. Eles humilhavam demais os alemães. Aí o dia que o exército do alemão conseguiu vencer, isso criou um sentimento no alemão muito forte, da coisa, olha como a gente ontem foi humilhado e hoje a gente venceu. Como a gente um dia foi um povo bárbaro e hoje é um povo orgulhoso, um povo poderoso na Europa. Aí também surgiu a raiz do nacionalismo, que a gente sabe onde vai dar mais pra frente, em outro podcast. E o mais incrível disso, né, que eu acho que o Rafael pode falar um pouco, é sobre como que uma pessoa que foi o chanceler Otto von Bismarck conseguiu fazer com que tudo isso não criasse uma explosão antes da hora, né? O Otto von Bismarck, ele tinha o equivalente ao cargo de chanceler hoje em dia, né, o primeiro-ministro. Então, nessa época que o Rod falou da Guerra Franco-Prussiana, era o Guilherme I, o rei da Prússia, só que ele deixava basicamente o comando na mão do Otto von Bismarck. Até mais pra frente, o Guilherme II, que veio a ser o neto do Guilherme I, ele, quando ele assumiu o poder, ele até fala, olha, eu quero reinar e imperar aqui no Império Alemão, não quero deixar um outro cara tomando conta no meu lugar. Então o Otto von Bismarck, ele sempre foi um cara muito inteligente e equilibrado com as outras nações, né? Todas ali meio na corda bamba, o cara agradava um pouquinho aqui, se desequilibrava de um lado, ele agradava o outro. Então, por muito tempo, por quase todo o período político que ele ficou no cargo, porque já estava quase um outro rei também, porque esse cargo não era votado, né, diretamente, era o rei que colocava ele. O cara, por quase toda a vida política, ele tratou muito parecido assim com o Mindinho do Game of Thrones, cara. Ele deixava um cara ali, na hora que agradava muito um, o outro falava, pô, o que você tá fazendo aí? Ele vinha, conversava e dava uma quebrada neles. E aí o Guilherme I só ficava ali de boa no trono dele, sossegadão, deixa o problema pro Otto. Que o Otto manda, o Otto comanda no negócio ali. Até porque o Otto, ele era uma figura admirável. Ele não só era um cara muito culto, muito habilidoso politicamente, como também um vencedor no campo militar. Ou seja, o cara era o pacote completo. Exatamente, era o que os caras mais prezavam, né? O que vocês disseram do orgulho alemão e tudo mais, já não é de hoje, né? O alemão, ele é um povo conhecido muito pelo rancor, né? Guardar o rancor e ficar para sempre neles. Então, eles tiravam o melhor do melhor e o melhor do pior, né? Se eles ganhassem, é porque eles eram ótimos. Se eles perdessem, é porque a culpa era de alguém lá em cima. Então, mas o Bismarck, ele é o que você falou. Pacote completo. O cara era estrategista, tanto na parte militar quanto na parte política. também dizia-se que ele era bem carismático, né, pessoalmente, o que aumentava aí o ibope dele com o povo. Se ele jogasse o dado, era mais 3, né? Era sempre. Carisma mais 10, né? É exatamente isso. Então esse cara, ele foi essencial ali para manter tudo unido, e ele deixou, sim, ele deixou uma ponta, uma saída de escape, que ficou meio escondida, mas que todo mundo sabia, ó. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu sair fora, se eu acabar morrendo, isso aqui vai cair tudo, ninguém vai ter peito para segurar isso daí, então melhor me manter aquecido aqui. O incrível que o Bismarck conseguiu fazer é que ele conseguiu fazer uma aliança entre 3 imperadores na Europa, né? Que tinha, se parar para pensar, fazia sentido os 3 imperadores se unirem contra as demais, com as outras demais nações, que seriam a nação da Áustria-Hungria, a nação que é o império da Áustria-Hungria, que seria outro império, que seria o império alemão, e também seria o império russo. E que essa aliança, ela tinha o nome de a Liga dos 3 Imperadores. O grande problema é que a Rússia já estava tendo encrenca com o Império Austro-Húngaro, que ali já ia começar a esquentar ali todo o clima de que a Europa estava tendo, né? De como que as coisas estavam meio que caminhando para a guerra. Tipo assim, parecia que tudo culminava para que todos os países ali entrasse realmente na porrada, caísse se matando. Até essa aliança serviu para isso, porque a Rússia, quando se uniu com a Alemanha, ela foi para proteger o território dela, mas ela fazendo isso, ela foi contra um princípio que muitos povos dentro da Rússia queriam que fosse proposto. Os eslavos queriam ter a pátria eslava, e a Rússia era pró a pan-eslavia, que era que todos os povos eslavos se concentrassem em um território só. Só que esse território só já tinha dono. E esse era o problema, porque a Alemanha clamava que parte da Áustria, se não quase toda a Áustria, e até a Polônia era deles. Só que eles já eram um lugar estabelecido. E eles, eles não iam para a guerra por causa disso, entendeu? Mas tinha aquela coisa, aquela animosidade. Já a Rússia não, a Rússia queria que eles fossem independentes e tivessem a nação deles. Mas, por outro lado, eles tinham medo que eles se unissem aos turcos otomanos, o Império Otomano atacasse aquela parte ali, porque seria um país novo e aparentemente fraco. Eles poderiam ter a expansão turca novamente, subir para a Europa e ameaçar eles, entendeu? Eles tinham esse medo do Império do Sul, e tinham medo também da França, porque a França é pequenininha, só com Napoleão fez um estrago do caramba. Se eles se unissem aos otomanos, poderia ser uma ameaça para eles maior, de novo, né? Entendeu? Muito maior. E podia perturbar. Porque a gente vê hoje isso como uma coisa distante, mas naquela época era tudo muito recente. Se você pegar, sei lá, o mapa do mundo naquela época e regredir menos de 100 anos, muitas fronteiras sumiram, muitos países sumiram, muitos países foram criados. Aquilo ali estava uma evolução cultural e territorial muito grande. Então, quem já tinha o seu, não é nem pela aquela visão que o pessoal tem, imperialista, que quer concentrar o poder. Era uma questão até de defesa, porque você nunca poderia saber se algum imperador maluco de um povo estrangeiro viesse e invadisse seu território, entendeu? Eles tinham muito medo disso. Então, a guerra ser evitada era algo que eles tentavam a todo custo. Até porque eles já vinham dessa guerra que eles tinham a Franco-Prussiana, entendeu? Era tudo muito recente. Inclusive, uma consequência desse medo de uma guerra iminente foi a corrida armamentista, né? Os países começaram a se armar, e isso foi gerando uma tensão constante, como uma medida de, poxa, se tiver uma guerra, eu tô indo que tá protegido. E com o sentido, nossa, se alguém mostrar uma hostilidade, eu já vou estar pronto para atacar. Eu vou estar preparado, né? Os meus territórios. Então a corrida armamentista também foi consequência disso aí que foi falado. Foi um tentando desenvolver em cima do outro e acabou dando todo esse estresse, né, que aconteceu durante todos querendo se proteger. Todos querem se proteger. Tanto é que a palavra que foi usada para convencer toda a Europa a entrar em uma guerra foi: essa guerra vai ser a guerra para acabar com todas as guerras, vai ser a última grande guerra. Que absurdo, né, cara? Tanto é que todos os frentes de batalha que foram para a guerra, nenhum deles estavam pronto para guerrear por muito tempo. Todos eles pensavam assim: pô, eu vou para a guerra aqui um pouquinho, um mês mais ou menos. No Natal já tô em casa. Ninguém tava preparado. Todas as outras guerras haviam sido curtas, né? E por mais que fale-se em guerra de 100 anos entre a Inglaterra e a França, não foi 100 anos de 24 horas por dia e 7 dias na semana. Houve-se pausa durante a guerra, houve-se pausas de 10 anos, 15 anos sem uma nação atacar a outra. Mas não. Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como muitos historiadores chamam, ela era uma guerra em que todos os dias havia combates durante mais de 5 anos. A Grande Guerra é também conhecida como a guerra que mais mudou, né, territórios desde o começo da humanidade até agora, fazendo guerras, foi a que mais mudou territórios. Destruiu impérios, acabaram famílias, criaram novos territórios, novos países. E a corrida armamentista também é o que vocês falaram. Nesses 300 anos em volta dessa guerra, você passou de uma luta de cavalos para uma luta com tanque de guerra. Então foi, um curto período de uma corrida armamentista que a tecnologia avançou muito, em parte por isso de eu tenho que ser melhor do que o meu inimigo, e em parte por urgência, né? Eles não podiam fazer só para se preparar, porque, pô, eu fui lutar hoje, na batalha hoje, o cara tava com uma arma que disparava 10 balas a mais que a minha, e de repente o cara, no 2 meses depois, o cara tava montado com uma metralhadora. Então é um negócio que revolucionou todo mundo, ajudou revoluções industriais e industriais e armamentistas, e colaborou muito para a invasão de outros territórios, justamente porque acabavam reservas de minério no seu próprio país, você tinha que tomar o território de alguém para poder ter munição, até mesmo comida. A grande questão aqui de quando o Império Russo ele pula do barco, né, da aliança que eles tinham feito dos três imperadores, e ele dá uma rasteira nos imperadores e faz um acordo com a França e com o Reino Unido, né, que seria o Império Britânico, e faz com que eles acabam fazendo com aquilo que foi conhecido como a Tríplice Entente. É justamente, essa meio que bola nas costas da Rússia teve todo um sentido prático também, porque tudo isso que estava acontecendo na Europa estava acontecendo dentro da Rússia. A Rússia estava passando pelo processo de revolução interna e o Czar estava lutando em duas frentes. Ele estava lutando, na verdade, em três até. Ele estava lutando a Primeira Guerra, ele estava lutando a guerra sino-oriental com o pessoal da China e do Japão, e ele estava lutando a guerra interna contra os partidos socialistas e comunistas que estavam tentando ascender ao poder. Era atentado contra eles todos os dias, era protesto, era uma pressão política muito forte. Então ele achou que se ele se unisse com alguém que já tinha a possibilidade maior de vitória, que era o Reino Unido, que ele poderia se dar bem nessa. Só que aí nessa que ele ferrou a cara, né? Porque a gente sabe o que aconteceu com a Rússia. Dali pra frente foi só desgraça, né, na Rússia. E aquilo que eu tinha falado pra vocês no começo do cast, sobre os países estarem um ali querendo enforcar o outro, e ao mesmo tempo as nações, né, em si, elas estavam tendo crises, né, e que você percebe que a galera que morava na zona rural não estava conseguindo produzir a quantidade de alimentos que o pessoal da zona urbana estava precisando, e várias coisas foi acontecendo nos países europeus para que, cara, precisava fazer alguma coisa. E aí foi que surgiu a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Ô, anti-herói, fala pra gente quais são os países que cada um pertence. Nós tivemos duas alianças europeias, né? Duas dois conjuntos de nações. A Tríplice Entente, ela consistia basicamente na Inglaterra, França e na Rússia. Entente é aliança ou acordo em francês. E a Tríplice Aliança era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. É, basicamente eram os dois conjuntos das grandes nações e da tensão toda da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, pré-Primeira Grande Guerra, né? E isso aí basicamente surgiu a partir da rivalidade entre as potências. Esses dois blocos, eles constituíam inimigos comuns, uns contra os outros. E às vezes entre eles ainda. É daí, inclusive, que vem aquela famosa frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu amigo. É. Como que é? É que quando você vai jogar Call of Duty, tá ligado? Cada um por si. Eu tava conversando com a senhora LP hoje, e eu falei pra ela, cara, como que pode, né? Eles eram uma galera que cumpria realmente com a palavra, né? Porque o único que não cumpriu com a palavra foi a Itália, né? Que mais pra frente a gente percebe a virada de mesa que a Itália deu, né? E e o mais incrível é que eles cumpriam a palavra mesmo, né? Tipo assim, se uma nação entrasse em guerra, todas as demais que estavam aliadas a ela entravam em guerra também. E o problema é que não é só ali do seu lado que as nações entravam em guerra, do outro lado também. E aí a Europa ficou dividida em dois lados totalmente de maluco. E aí aquele barril de pólvora foi se criando mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, até que uma hora faltava uma coisa só para explodir aquilo tudo. Que foi com que a gente pudesse ter do lado ali europeu uma merda feita basicamente por um adolescente. Pô, isso é verdade. Primeiro comentando aos países, né? É um entre e sai, assim, tipo, parece que o servidor cai e volta, entendeu? É, Itália primeiro por um mundo de time. Depois a Rússia pula fora por causa da Revolução Socialista no país. Aí resolve entrar nos Estados Unidos, lá junto com o tio Sam da vida, né? Aí vem o Japão, aí sai Japão. Então, tipo, era um logo, desloga, baixa Beto. E aí, a Itália aí nesse acordo foi aquele aceita os termos de uso que você nunca lê, cara. Porque a Itália é o seguinte, ela fez o acordo com o Império Alemão e tudo mais, o Império Austro-Húngaro, e falou, vamos fechar o acordo? Vamos. Então, é o seguinte, se o Reino Unido atacar a gente, você entra pra gente defender, beleza? Beleza. Beleza. Começou a guerra, a Itália falou, então, eu tô saindo fora porque eles não atacaram a gente. Porque foi a gente que atacou eles. Então, ó, abraço pra vocês aí, até mais e a gente se fala. E foi isso que a Itália fez mesmo, né? Ela pulou fora e aí tudo nessa demanda que gerou todo esse desconforto que aconteceu aí entre a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. E depois, quando começou a fervilhar esse barril de pólvora, só faltava aquela gotinha d'água, né, pra explodir tudo, qualquer... Não, gota d'água não, né, Rafael? A gota de aquela querosene. Gota de... Aquele aquela gota fósforo, de lava, né? De vulcão. Só faltou lava isso. De vulcão. E aí que aconteceu foi o assassinato do Franz Ferdinand, né, que era o arquiduque. É, Franz Ferdinand, ele tava em visita em Sarajevo, né, pra amenizar um clima que já tava... A Sérvia estava descontente com tudo, com todo mundo, né? Principalmente com seus aliados, porque ela queria formar uma coalizão, uma união dos países eslavos, né? Do mesmo jeito que a Prússia estava naquele sentimento de pan-germanismo, né? Vamos todo mundo que fala a mesma língua ficar junto aqui. E só que a Áustria-Hungria ela tinha anexado os territórios que a Sérvia estava interessada, que era a Bósnia e a Herzegovina. E, então ela estava chateada e o que, que ela fez? Ela ficou ali meio separada da Áustria-Hungria. O Franz Ferdinand foi lá para dar uma apaziguada nos ânimos, visitar Sarajevo. E aconteceu uma das maiores cagadas da história de azar, foi porque os caras entraram em Sarajevo. E aí o grupo jovem Bósnia, né, que foi conhecido depois, tentou um atentado contra o Franz Ferdinand e a Sofia, que é a esposa dele, um atentado à bomba. Diz até que o Franz Ferdinand gritou na rua, né, é assim que vocês recebem alguém importante e tudo mais. E aí o motorista do cara entra no beco errado, velho. O cara entra no beco errado, tentando fugir ali do centro ali, tentando chegar logo no hospital que eles queriam visitar, os feridos pela guerra e tudo mais. E aí é o que você falou, um adolescente, um jovenzinho ali que estava parado no bar na hora certa, no momento certo, atentou contra a vida do Franz Ferdinand, acabou acertando um tiro no abdômen da Sofia e um tiro na jugular do cara, do imperador, do arquiduque. E dizem até que quando chegaram perto dele, ele ainda estava com vida, falou para a mulher dele viver pelos filhos, mas aí aquela foi a gota d'água, não, né? Foi o querosene para explodir esse barril de pólvora aí, e não teve não. Jeito. Esse moleque, né, que atirou contra o Francisco Ferdinand, o nome dele é engraçado, né, que é Grávulo Príncipe. Príncipe. É o Príncipe, né? Ou seja, o cara ficou marcado na história por um ataque terrorista, né, que ele fez contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Cara, que cagada que foi que esse adolescente fez, cara, porque ele ficou marcado pro resto da vida. Por causa desse ato. Convenhamos uma coisa. Por que diabos o cara vai desfilar num lugar onde todo mundo odeia a nação dele? E pior, vai desfilar de... Tá ligado aqueles conversíveis? Ele foi desfilar no cara CBR. Tipo, tá ligado? Né? Cara, tipo, era pra mostrar força. O peito de aço, né? Isso é tradição histórica. A gente já viu que não dá muito certo. Cara, que absurdo, né, cara? Toma um tiro, né, cara? O Bronico não morreu na peça de teatro, pô. Não há lugar seguro. Não há, cara. John não há lugar seguro. Não há lugar seguro. E aí, depois dessa cagada que o Grévilo Príncipe, não sei se é Grévilo ou Grávilo Príncipe, fez, o Império Austro-Húngaro ficou uma fera, né? Tipo, cara, que absurdo. E aí, de acordo com as pesquisas, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos, eles desconfiou que os servos estavam envolvidos neste assassinato, porque o Grévilo Príncipe, ele era um bósnio, né? Ele não era um servo. Então a serva estava envolvida ali neste assassinato, de acordo com o imperador. E aí o que que ele vem e eles fazem? Eles apontam pra serva e fala: guerra, nós queremos guerra. Cara, isso foi uma merda tão grande, cara, mas uma merda tão grande, porque foi aquilo que a gente falou no começo do começo dessa parte do podcast. Porque se o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, ele automaticamente estava declarando guerra ao Império Russo. E aí, cara, é um dominó caindo atrás do outro, porque os países e os impérios vão entrando. E, cara, tipo assim, por causa de uma guerra entre um país ali nada a ver e outro país ali que tava mais ou menos ali querendo chateado com a morte do filho, acabou ocasionando na maior guerra já feita na humanidade até o ano de 1914. Isso vai ficando complicado. A Sérvia pede ajuda pro Império Russo, que antes tinha acordo com a Áustria, a Hungria e o Império Alemão. E até fala, né, porque o Guilherme II, que já na época já era o imperador da Alemanha, ele era primo do czar Nicolau II da Rússia. Então, antes de tomarem medidas drásticas, o Guilherme mandou várias cartas pro primo dele para não entrar na luta. Ó, não entra na luta, deixa que a gente resolve, pode ficar tranquilo aí. Só que o Nicolau é russo, né, cara, é um temperamento explosivo. ele ignora completamente as cartas recebidas, né? Alguns dizem que eles nem respondem às cartas do primo e já manda as tropas direto para a fronteira da Áustria-Hungria. E a Sérvia mostrou na história que ela deu conta, né, da Áustria-Hungria, né? Ela segurou ali, o Império Austro-Húngaro tomou uma surra pesada ali quando estourou a guerra realmente, né? Vamos combinar também que ele não era nenhum gênio, né? Ele não sabia lidar com o governo, não sabia lidar com o povo, não sabia lidar com nada. Não é nem só porque ele era russo, tinha cabeça quente, não. É porque ele era burro que não a parede mesmo. O cara conseguiu afundar a Rússia muito mais rápido do que qualquer coisa, né? Qualquer guerra, qualquer nação, ninguém conseguiu ser tão burro e destrutivo pra Rússia quanto ele. Até o rei de Portugal lá, o Dom João... é sexto, foi mais inteligente que esse cara aí da... Com certeza. Cara, ele, pra ter noção, o cara acabou com uma dinastia de mais de 800 anos só por capricho. Então, uma pessoa dessa, você pode esperar tudo dela, menos algo de bom. E era o pessoal ia reclamar da... Era a dinastia poderosa, pô. Os Romanovs tinham poder pra caramba. Você vê... O cara era, o outro era primo dele, tinha uma porrada de parente ali, todos os grandes casos daquela região ali, todos eles tinham parente com eles. Era uma casa muito, muito antiga e muito poderosa. E ele sozinho, ele acabou com tudo. É, inclusive o rei do Império Britânico, né, o Jorge V, ele era primo do Guilherme e do Nicolau sim, também. Sim, tanto que você abriu uma foto... Se você abrir a foto do Jorge V com o Nicolau II, parecem gêmeos, cara. Impressionante. Mas você vê, e tudo isso aí, ó, já mordendo uma pauta futura. Tudo isso aí começou por causa dos Vikings, hein? Você tá vendo Vikings aí, LP? Já fica já nesse spoiler pra você aí, ó. Tudo essa familiada, tudo aí, um parente do outro, começou lá com os Vikings, tá? Eu tô ligado. Nessa muvuca toda, a Alemanha, o Império Alemão, acaba meio que tá ali do lado do... Não, você não vai deixar barato essa coisa assim, essa treta da Sérvia com o Império Austro-Húngaro. E acaba que ela vira pra França e declara guerra pra França também. E aí, cara, vira um balaio de gato, cara. Porque a Alemanha começa a atacar a França. E do outro lado, a Rússia tá invadindo. Era aí... uma guerra de duas frentes, né? Na verdade, era uma... cara. A frente e as costas. Então... Você tem uma ideia? A Rússia chegou a invadir quase a metade da Alemanha, né? E aí a Alemanha falou assim, opa, peraí, que adianta a gente invadir a França e perder o nosso país pra Rússia? E aí tiveram que dividir as tropas que estavam todas combatendo a França para combater o Império Russo. Só que nessa parada que a Alemanha ela tá, foi entre a Alemanha e a França, tinha um pequeno país que foi trucidado, cara, de uma maneira totalmente, cara, desumano. Você não faz isso nem com animal. Que foi o que a Alemanha fez com a Bulgária. No, God! Cara, a Alemanha, ela dizimou a Bulgária. No, God! Não sobrou pedra sobre pedra do país que um dia teve um nome chamado de Bulgária. No, God! Porque ali era virou extensão da Alemanha, virou corredor dos exércitos dos alemães. E virou terra de ninguém, né? Virou terra de ninguém. E a grande questão que as pessoas contam é que os exércitos, né, os alemães, eles entravam no território búlgaro. No, God! Matavam os homens e estupravam as mulheres e cortavam as mãos das crianças, né? Isso eram histórias que os próprios búlgaros No, God! Contam, né? E cara, chega a ser horripilante, entendeu? Você parar pra pensar como que o exército alemão, de você parar pra pensar de como eles acabaram vivenciando isso. E através disso que a Bulgária não tinha nada a ver com isso, né? A Alemanha invadiu a Bulgária não tinha nada a ver com isso, e aí o Império Inglês, né, lá, o Império Britânico, ele falou, opa, peraí, A Bulgária não tinha nada a ver com a história, então eu vou tomar as dores da Bulgária. E aí, cara, foi a Europa explodiu. Foi aí que a Europa explodiu e a merda tava feita já e não tinha mais volta pra Grande Guerra. Sabe por que eles fizeram isso com a Bulgária, né? Isso era um preceito antigo pra cacete, muito antigo, que eles tinham a ideia de limpeza étnica. Você vai ver sobre isso mais na frente na história. Eles imaginavam que se eles estuprassem as mulheres, matassem os homens e aleijassem os meninos, eles conseguiriam perpetuar pelo menos uma geração de sangue puro, por assim dizer. Ou seja, eles iam matar todos os povos, todo um povo de uma vez só. Porque as mulheres, se elas tivessem filhos, seriam de descendência alemã, e as crianças que existissem, que já tivessem antes, elas seriam aleijadas, então elas seriam marcadas. Isso ia ser um problema, porque elas não iam poder trabalhar, não iam poder lutar, não iam poder se defender, porventura ia acabar morrendo. E no fim, quem ia acabar prevalecendo seriam os de descendência alemã. E pouco a pouco, com o tempo, isso faria a nação por si só se dissolver. Entendeu? É isso que a Inglaterra não aceitou. Porque a Inglaterra já é uma... Ele é uma evolução daquele conceito de batalha da França na Idade Média do chevauché, né? De chegar, destruir, arrasar tudo. Só que tem aquele negócio da aranha e a vespa. Bota os ovos dentro da aranha, quando se nasceu, vai nascer a vespa. A Alemanha chegou, invadiu, destruiu tudo, e o que você falou. Se nascer criança que agora vai ser alemã, os homens que tem aqui agora são inúteis no futuro e a gente começa daqui. Exatamente, você consegue ganhar uma guerra em três viés. Você ganha no viés ideológico, você ganha no viés psicológico, você ganha no viés prático. E é barato, porque eles faziam isso fácil. Tipo, em um dia que eles chegassem numa cidade, eles já resolviam um problema, entendeu? E isso atingiu a Inglaterra muito fortemente, porque a Inglaterra, apesar de ser um império, era um império expansionista, mas eles nunca foram nesse sentido que até pintam erroneamente hoje em dia, de um império abdutor. O Império Britânico, ele sempre seguiu, primou por seguir um ideal mais alexandrino. O Império Britânico, ele crescia, se expandia como um país, como um império, mas eles nunca destruíam a cultura local, nunca destruíam a ideia de um povo local e nunca destruíam de forma nenhuma o conceito de pai mater. A Inglaterra nunca foi, sempre foi soberana nos países em que ela tomava como colônia, mas nunca foi a ditadora absoluta de regra. Isso nunca existiu. É como você pegar, é só você comparar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, nós éramos de Portugal, o Brasil de Portugal e os Estados Unidos da Inglaterra. É, e a diferença de um país para o outro de descobrimento, assim, é 6 anos. É, os Estados Unidos é de 94 e o Brasil é de 1500. A diferença é que o Brasil foi explorado até o máximo, enquanto que a Inglaterra falou assim, opa, vocês têm um novo mundo lá, quem quiser morar lá, vai morando lá. Mas vocês ainda pertencem a uma colônia. Então... Foi uma grana aí. Foi uma diferença, né? Tipo assim, vocês pagam, ao invés de, que nem o cidadão americano hoje paga imposto pra quem? Paga imposto lá pro presidente, tudo mais. Ao invés de pagar imposto pro presidente, pagava imposto pra rainha, pro rei lá do Império Britânico. E a única coisa que mudava era isso. A diferença de Portugal pro Brasil é que o Brasil era explorado, era totalmente uma colônia realmente de exploração, não era nenhuma colônia de comercialização, de comércio, algo do tipo, era uma colônia de exploração e que não gerou em nada, e até hoje a gente pena em arrumar certas coisas. Mas isso é outro o Brasil era, o Brasil era uma colônia extrativista, para dizer assim, né? Isso, mas isso é praticamente cast, uma... Basicamente uma colônia penal, né? Porque até quem fazia merda pra lá era mandado pra cá. Era mandado pra cá. E pra você ver, até nisso o Império Britânico ele é interessante. A Austrália inteira era uma colônia penal. Lá só tinha degredado e bandido. Compara a Austrália hoje com o que é o Brasil. É, não tem nem comparação. Exatamente. E aí, quando a Alemanha invadiu a Bulgária... O Império Britânico falou assim, não dá mais pra gente ficar quieto aqui, e aí eles se aliaram à Tríplice Entente. E aí, meu filho, deu início à Grande Guerra. Interrompemos a sua programação local para falarmos de uma notícia de que a Alemanha acaba de declarar guerra contra a França, avançando contra países que não estavam em guerra, o que colocou o Império Britânico na guerra também. É dado início à Grande Guerra, com todas as potências europeias envolvidas e com grandes batalhas a serem vistas em suas colônias. Voltamos agora com sua programação local. A guerra consiste em três partes, basicamente: a guerra de movimento, a guerra das trincheiras e as ofensivas, né? Se estenderam no período de 1914 até a final de 1918. No período de guerra, ela não aconteceu assim num lugar só, ela se estendeu entre as colônias. Então teve conflitos na África, tiveram conflitos em outras colônias, nas colônias dos países europeus, né? Aí foi um momento de tensão, né? Onde tudo explodiu. Grande parte da guerra foi uma guerra mais estacionária, por assim dizer. A Guerra das Trincheiras, né? O que acontecia? Os soldados construíam espaços nos campos de batalha, trincheiras, né? E foi onde teve a introdução de toda a tecnologia de guerra. Armamento, tanque. Foi uma espécie de guerra, como posso dizer assim? Meio que uma guerra fria forçada ali, porque você, imagina, você tem duas trincheiras em dois lados opostos de campos. E você tem um campo neutro, que se você pisar, você leva tiro, ou você morre por mina, ou você morre. É, você morre. Então você fica em trincheiras. E a guerra é mais uma guerra de sobrevivência do que uma guerra de confronto em si. É, porque você, nas trincheiras você não tem comida, você não tem água, você tem rato mordendo a sua orelha, rato mordendo o seu pé. É, chegava dias que um soldado chegava a matar 20 ratos por dia, de tão absurdo que o negócio. Imagina, o cara falava que ele tava dormindo e um rato passava pela cabeça dele como se fosse um gato. Você tinha a chuva preenchendo os buracos da trincheira e o cara dormindo até o pescoço de água, morrendo de gripe. Era isso mesmo, cara, morrendo de gripe, então, morrendo de doença que o rato transmite, era uma parada de louco. Era gripe, disenteria, tifo, infecção, tal do pé de trincheira. Pô, tinha de tudo. Exatamente. Ali, cara. E era aquele monte de morto na terra de ninguém, ninguém ia pegar o corpo, ele ficava lá apodrecendo, e aquilo gerava... Tá tudo enterrado lá até hoje. Tá tudo inclusive, até hoje. Inclusive, acho que tem um... Acho que tem um campo minado lá até hoje, se eu não me engano. Fica em Ypres, na Bélgica. Se procurar terra de ninguém, você vê, tem até uma foto panorâmica, assim, é gigante. Diz que é 2, 3 quilômetros de terra morta que tinha na época lá. O pessoal não pode cara, você não pode nem entrar. É lugar isolado que a pessoa... Que o exército vai tentando tirar as minas de pouco em pouco, né? Mas, cara, é quase impossível. Nossa, todo mundo travou aqui. Não, imagina, você é uma guerra que você ainda não tem uma tecnologia de guerra avançada. Você não tem bomba nuclear, você não tem ainda avião atuando em massa. Assim, você não tem avião funcionando na guerra, você não tem tanque. As tecnologias estavam surgindo. Então você é só soldado. Soldado vai se defender como? Montar terra. Embaixo de terra, monta fortalezinha lá com um saco de não sei o quê. Então, basicamente, os soldados montavam territórios. Tinha as vigias, sniper, né? Camper. E você ficava nessa guerra, tipo, ataca ou não ataca, vamos esperar o movimento dos caras. Os soldados, inclusive, atiravam assim pro nada, só pra fazer barulho, pro time inimigo não avançar. Então, tipo, não havia um conflito. É realmente uma guerra pela sobrevivência. O maior número de mortes na guerra não foi morte homem pra homem, gente matando gente. Foi morte de gente morrendo num conflito que muitas vezes não existia. Era um conflito. E tem até a parada, a parada cômica, né, do primeiro ano de guerra, em que os soldados, não sei se isso é lenda ou se é verdade, em que os soldados, eles pararam na guerra para fazer uma ceia de Natal, né? Parece até cômico. Não, é real. Não, é real. Real. Verdade. É, o fizeram pessoal futebol, do... Jogaram futebol no Natal. Futebol isso. E tal. Se procurar, tem a foto dos caras jogando no campo, é bizarro, porque você vê o cara tá jogando bola onde tem um monte de mina e corpo. E corpo, como se, tipo, cara, imagina como que tava a cabeça de um cara desse, né? De como que um cara que tá jogando bola ao lado de um corpo, imagina como que a mente do cara tá. Por mais também, o cara devia estar alegre só de não ter morrido naquele dia, né? Porque realmente eu acho é verdade. Que ele nunca deve ter pensado aquela frase da Bíblia, né? Vivendo um dia de cada vez, né? É a oração dos alcoólicos anônimos, quer dizer, né? Vivendo um dia de cada vez. E os caras estavam realmente entendendo o que era aquilo, né? Viver um dia de cada vez, e a cada dia que ele sobrevivia era realmente algo heróico para eles. É, até essa parada pra jogar bola aí, pra trocar alimento entre os alemães e os britânicos, né? Um trocando comida com o outro e conversando e tudo mais, pra você ver como é que tava a cabeça ferrada dos caras, porque eles fizeram isso sem ordem nenhuma. Eles não informaram o alto escalão, não informaram oficiais nem nada, eles simplesmente pararam e, ó, vamos jogar uma bola com o cara ali. E aconteceu, até porque depois todos eles tomaram uma catracada, né? Cada um do seu lado. E falou, agora não tem mais essa não. Eles começaram a instilar um no outro que o inimigo não era humano, não era gente, pra eles começarem a entrar na guerra pra matar bicho. E aí que o bicho pegou mais ainda, porque os caras já estavam traumatizados no nível pós-Vietnã da vida, e agora... Toma aí que tá chegando o tanque, agora vocês vão ter gás cloro, que é o que vai fazer bicho sair da toca. E aí o negócio ferrou de vez. Usado em guerra no mundo. Exato. E pra passar da Guerra das Trincheiras, porque foi praticamente 3 anos nessa porcaria de que os caras não conseguiam avançar para um outro lado, teve que se ter um avanço nas tecnologias. Eles tiveram que se... Eles se viram obrigados a ter esse avanço na tecnologia. E que uma das coisas que a gente foi observando é que foram se utilizadas as primeiras armas de fogo abrangentes, né? Através que as armas de fogo já existiam, já tiveram em outras guerras, já, mas nunca numa quantidade tão grande como foi na Primeira Guerra Mundial, né? Na Grande Guerra. Uma coisa importante da Primeira Grande Guerra é que a gente esquece da parte dos bastidores, né? Eles estão tendo a Guerra das Trincheiras, tecnologia, mas a gente esquece que existia uma guerra das mídias também, não uma guerra, na publicidade, o marketing, a propaganda de guerra. Você teve no... Vamos usar um exemplo clássico, Estados Unidos, o Tio Sam, você tem o Barão Vermelho, utilizado uma figura alemã, que foi um grande... um dos grandes pilotos, né, de caça alemão. Então, assim, você tem a publicidade da guerra fomentando o ódio contra os países ou o heroísmo do seu próprio país. E isso manteve o calor da guerra o calor da guerra constantemente aquecido. Isso manteve os soldados motivados a lutar. Isso também. Inclusive, até o Barão Vermelho, quando ele foi abatido pelos britânicos, os britânicos enterraram ele com honras de herói, né? Foi. Nossa, foi. Não, e o cara. E o é. Cara dizem que quando o cara lá que abateu, né? O britânico que abateu o Barão Vermelho, ele não largou. Esse cara mesmo, ele não largou a arma por cerca de, acho que, umas 4 horas pra provar que foi ele que matou o Barão Vermelho, cara. Sabe? Caramba. Ele era. O cara era bisavô da Suzanne von Richthofen, né? É, mano. Bisavô von Richthofen. É Manfred Albert. Vocês estão zoando. Von Richthofen. É, não, sério, ele é tio bisavô dela. Ele é tio avô do pai dela. Von Richthofen. Richthofen. Von Richthofen. Caraca, velho. Cara. Muito. Ele é, pra mim, ele foi o melhor de todos os tempos. Até hoje ele é o melhor de todos os tempos. Tem uma quantidade, né? Parece que tem que matar, se abater 16 caças, você é considerado um ás. E ele abateu 5 vezes isso. E a ele era muito bom. A grande questão, né, que a gente tem disso também, né, no desenvolvimento armamentício que eu tava falando, é que os Estados Unidos, que era apenas um país ali que estava começando a emergir, não conseguia nem se comparar a países como o Império Britânico ou próprio os países da Europa, ele acaba fornecendo arma para os dois lados, né? Tanto para o Império Britânico quanto para o Império Alemão. E aí, filho, vem a nós, né? E aí os Estados Unidos faz... É, além de vender armas para os dois lados, ele faz um empréstimo pro Império Britânico, que de 2 bilhões de dólares. Além disso... O Felipe, mas tá tão contemporâneo isso que você tá falando, cara. Podia ter acontecido ontem. Estados Unidos vendendo arma para os dois lados e fazendo empréstimo. E fazendo empréstimo. É muito a cara deles, né? E você vê como que foi, como que os Estados Unidos, que ele era criatura, acabou se virando, entre aspas, contra o criador e acabou se tornando o império que é hoje no mundo, né? E justamente por essa questão de colônia, porque os Estados Unidos se tornou o fabricante de armas no mundo, porque eles precisavam de armas para poder combater o Império Britânico para ser independente. Essa produção de arma foi incentivada pela França, que ajudou eles com a marinha deles, e eles conseguiram se desenvolver, foram os melhores produtores e maiores produtores de armas no mundo. Quando estourou a guerra, os caras estavam lá com as armas, e eles estavam lá precisando de arma para comprar. Não estavam precisando de arma mais? Não, já precisava mais, porque eles já eram independentes. Já eram independentes. A colônia que tinha de cima era o Canadá, que era da França. A França mal conseguia se administrar, que só o Canadá. Ou seja, eles tinham arma sobrando pra caramba, precisavam de dinheiro. Tinha quem precisasse de arma que tinha dinheiro, meu filho. Fome melhor ainda. Toma aí, pega que é seu. E a Grande Guerra também trouxe a utilização do gás cloro, a primeira arma química, né? Que é aquilo que a gente falou aqui sobre a Guerra das Trincheiras. Ou seja, você tem, entre aspas, um animal que ele tá ali parado e que você precisa, é como se tivesse um rato debaixo do seu fogão. Você precisa cutucar esse rato para ele sair do buraco. E aí foi surgindo as maneiras para que pudesse com que esse rato saísse de lá. E cara, foi um horror. As pessoas chegavam a comparar que era quase um inferno na Terra. Era quase não, né? Foi um inferno na Terra. Porque esse gás cloro, o que ele fazia? Quando a pessoa ela respirava esse gás ele entrava queimando. E quando você... toda a sensação que você tem de queimadura na sua pele, quando você tem no sol, ele fazia na sua narina e aí você... ele fechava a sua traqueia e você não conseguia respirar, e quando você conseguia respirar, é como se você tivesse toda a sua parte respiratória tivesse sido queimada. Então, ou você morria pela sua traqueia estar fechado, ou você morria porque o cloro que você respirava queimava toda a sua passagem respiratória. Então, tipo assim, não tinha como você se livrar daquilo. E aí com que as pessoas foram saindo das trincheiras, e aí a galera foi fuzilando, né? E tudo foi... Essa ideia foi criada pelos alemães para que os ingleses, os franceses, saíssem das trincheiras. E isso foi, cara, considerado uma das coisas mais atrocitantes da história da humanidade sobre as partes de guerra, assim. Eles já desenvolveram as máscaras anti-gás muito rápido, né? Foi uma questão de combate com gás cloro. Começou no próximo 1-2 meses, já estavam, os soldados já tinham no kit padrão, era suar a papa, cavar a trincheira, e já tinha a máscara anti-gás. A gente também teve a utilização do primeiro navio, entre aspas, que navega por baixo das águas, né? O submarino. Que decidiu... vários pontos na guerra. A Alemanha, ela foi que se destacou mais nesse ponto, né? Enquanto o Império Britânico tinha as suas frotas de navios, né? Sempre teve, né? As suas frotas de navios realmente que dá inveja para qualquer nação ou país, a Alemanha tinha que arrumar algum jeito de destruir isso, né? E como os navios do Império Britânico eram bem fortificados na parte que você conseguia enxergar por cima das águas, por baixo das águas já era totalmente o contrário. Qualquer pancada que desse ali podia fazer com que o navio afundasse. Foi a estratégia dos alemães, que numa parte da guerra afundaram 16 navios numa cacetada só, cara. Foi uma arma realmente muito bem utilizada pelos alemães. É, a Alemanha, em termos de guerra naval, sempre se destacou, mesmo sendo um país relativamente isolado do mar, assim, por dizer. Eles sempre foram muito criativos nessa estratégia. Mais pra frente, você mais ainda. É, os caras são, já a partir daí, eles já começavam a investir em engenharia e cientistas, né? Então eles já ganhavam a guerra antes dela estar no campo, já ganhava a guerra no bloco de notas ali. É verdade. vamos por assim dizer que se a Inglaterra era a dona, era o Bill Gates, a Alemanha era a turma do TI. E o mais incrível é que depois da criação dos aviões, né, alguns anos antes da guerra, a sua utilização com armas de fogo foi algo espantoso. Você imagina um soldado que havia lutado em alguma batalha há 20 anos atrás. Ele só tinha que se preocupar em algo vindo da terra. E aí, 20 anos depois, ele vai lutar uma guerra que diziam para ele que seria a última das guerras. E aí, ele tem que se preocupar com algo vindo do mar, da terra e do céu. Você imagina a cabeça de um cara desse, como que devia estar? Ele tá pensando, cara, tem um maluco na minha cabeça que pode me matar, tem um maluco do meu lado que pode me matar e pode vir tiro do mar que pode me matar. Como que eu vou lidar com isso? O psicológico dos caras tinham que desenvolver muito rápido, porque é o que você falou. De uma guerra anterior, ele se preocupava com o cara na frente dele. Agora ele tem que olhar pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. É aquilo, às vezes na mesma divisão, você tinha a linha de infantaria e cavalaria. Tipo, tinha cara com lança do teu lado um cavalo, o cara do teu lado com um tanque. Na mesma divisão, na mesma linha de frente. Verdade. O cara lutando com a baioneta, a arma descarregada e um Mark I do seu lado, um tancão britânico. Não, você imagina a cena do cara que observou o tanque pela primeira vez vindo na sua direção. De um carro que não para. Que não para por nada. Que você tá dando um tiro e o negócio não tá parando, velho. O cara deve ter entrado em colapso, mano. Sabe, tipo. Até porque, LP, naquela época, os carros que todo mundo tava acostumado a ver, tipo, não é que nem hoje em dia, que os caras super rápido e tal. Eram os carros normais, tipo, eles andavam daqui até ali. Tipo, um tanque é um. Hoje, se olhar um tanque da Primeira Guerra Mundial, não impressiona tanto quanto um Panzer da Segunda. Mas, pô, era um bichão gigante com arma dos dois lados em cima. E tu, tipo, olhava aquilo vindo rápido pra você. Mesmo sendo pesado, o bicho vinha depressa. Não era que nem um carrinho que tu via na rua. O pior então... que ele passava por cima das trincheiras, né? Esse que era o terror do soldado. Porque até aquele momento, os blindados não passavam pelas trincheiras. Os blindados chegavam até ali nas trincheiras, caíam nelas e não tinha como voltar. Os tanques, não. Eles passavam e iam embora, cara, sabe? E, cara, que situação que você devia estar. Porque o cara tá vendo que tá vindo uma porrada de carro que você atira e não dá em nada. E que você tá com uma arminha de sei lá o quê. E que é como se você estivesse atirando água em pedra, entendeu? Não dá em nada. Esse primeiro tanque, o Mark I, ele não era equipado com canhão já, né? Ele era equipado com metralhadoras nas laterais. Porque ele parava em cima da trincheira, entre um teto de trincheira, vamos dizer assim, e outro, parava, estacionava, virava a metralhadora para baixo e arrebentava todo mundo. Era isso mesmo. Inclusive, a guerra foi decidida por causa disso. porque os tanques da divisão inglesa conseguiam cortar as linhas de suprimento das trincheiras. Ou seja, você ficava cercado num lugar, num buraco, onde não chegava comida, não chegava suprimento. Você estava por todos os lados cheio de arma, você não sabia para onde ir, como ir. Ou seja, a guerra, aí nesse período, se você não estava com tanque, meu amigo, você estava ferrado. Como os tanques, eles acabaram conseguindo passar as trincheiras, que virou Deus acuda, que os soldados tinham que sair correndo para todos os lados para não morrer, ou aqueles malucos que tentavam destruir os tanques com suas armas, acabaram-se a guerra das trincheiras finalmente, e aí a gente teve as ofensivas. E aí, meu filho, foi uma vira-casaca de todos os lados, né? Porque ali nessa parte a Rússia deu para trás, porque num podcast futuro a gente irá falar sobre a Revolução Russa, que culminou na maior desgraça que poderia acontecer ali para as regiões ali do norte. Na parte do norte, que poderia acontecer alguma desgraça. E já que o Império Russo saiu fora, entrou a Itália, cara, e foi tipo, sabe aquela surpresa, né? Ou seja, um episódio de Yu-Gi-Oh! Que o Yugi pode virar uma carta assim do coração das cartas, e a Itália virou a casaca do nada, cara, sabe? Tipo, ela viu que a Alemanha tava tomando um pau e falou: não, vou pro lado aqui do Império Britânico. E aí que começou todo a desbandar totalmente as coisas, né? Porque a Alemanha, ela perdeu, ela ligou realmente o dane-se pra tudo, e ela começou a atirar em muitas coisas que ela não podia atirar, porque eram países que estavam sendo neutros na guerra. E aí esses países que estavam sendo neutros na guerra, eles acabaram falando assim: opa, a Alemanha tá excedendo o limite dela. Ela atacou a Bulgária, ela... No, God! A gente ficou de boa, mas não mexe no meu quintal. E aí a Alemanha começou a querer mexer no quintal desses países, na parte marítima. E aí que a merda aconteceu total ali pro Império, tanto pro Império Alemão, quanto pro Império Austro-Húngaro. A Itália é engraçado, porque a Itália, ela dá um jeito sempre de sair de fininho da treta, e ninguém fala dela depois, né? Tanto na primeira quanto na segunda guerra, ela troca de lado, sai, e depois quem fica com a má fama é o alemão. A Itália, eu diria que é o Neymar das guerras, né? Nunca tá presente quando dá merda. Ou dá merda. Quando tá, é o cai-cai. E a grande questão disso, né, que a gente acaba vendo, é disso. De como que essa má escolha da Alemanha teve uma profunda um profundo desastre, né, no país, né? De que os pequenos países que a Alemanha considerou como inúteis no começo da guerra, como no caso de que ela tenha fez isso com a Bulgária. No, God! Esses pequenos países foram fundamentais. Foram fundamentais para que a Tríplice Entente vencesse a guerra. E isso foi algo que os alemães não preveram, mas que esses pequenos países, eles foram especificamente no alvo ali, em pontos estratégicos para o ganho da Primeira Guerra Mundial. Interrompemos a sua programação local para falarmos de uma notícia extremamente urgente. O Império Alemão acaba de se render à Tríplice Entente e a Grande Guerra acaba de ser encerrada. Especialistas estimam que mais de 9 milhões de pessoas morreram em combate e mais de 30 milhões de pessoas foram feridas. O mundo encontrou sua paz novamente. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando essa paz irá permanecer? Voltamos agora com sua programação local. E malandro é malandro, mané, mané. Bom, o Brasil ficou neutro até 1917, quando um navio brasileiro que servia para dar suprimento para a galera que estava neutra na Europa foi bombardeado por um submarino alemão, como sempre. É o gol da Alemanha! E também, se você pensar como é que era um submarino alemão, era normal eles errarem, né? Submarino alemão era basicamente um barril do Chaves com um caninho e um remo. Porra, você tá no alto mar. Como é que você vai saber qual navio é de quem, né? Eu tava vendo um navio lá, atira no navio, atira no navio, meu amigo. E nessa sobrou pra gente, né? Aí o Brasil depois dessa. Né? É, dá o um tiro na água ou afundou o encoraçado. H1, afundou, pronto, quem quer? Sei lá. Interessa. Afundamos, aê, o que que é? Marca lá no caderninho, ó, afundei. Afundei. Tá na conta. Sabia que não tinha barco alemão no mar, meu amigo. Pode afundar. Aí depois dessa, né, o Brasil ficou naquela, entra, não entra, não entra, não quis entrar, né, até porque aquela época... Em 17, o Brasil tava numa situação. Quando é que o Brasil não tava assim? O Brasil tava na mesma. É, tava mais ou menos como tá hoje. E aí eles tinham que fazer alguma coisa, né? Eles viram que o pessoal que tava entrando na guerra no norte tava se dando bem, né? Tava tirando um trocado. Pô. A gente é esperto, né? A gente vamos tentar tirar uma vantagem dessa, né? Vamos tentar tirar uma vantagem tanto política quanto financeira. Aí o Brasil tentou mobilizar todo um aparato militar e vamos pra guerra, só que novamente eles não contavam com o mesmo problema que teve a Rússia. Tanto lá como cá, as forças sindicais estavam tendo um poder de influência muito grande. E nessa época o Brasil estava também passando por aquele processo de industrialização, bem inferior a outros países, mas estava passando por aquele processo. Então, e a galera que morava na zona rural estava começando a vir para a zona urbana, né? Começou o êxodo rural, né? O êxodo rural, né? Não era só os imigrantes que estavam na cidade que eram os interessados na guerra, na verdade. Os maiores interessados naquela época eram os imigrantes italianos e por assim em diante. Eles tinham a galera tava chegando no país, né? É porque eles estavam fugindo da guerra, vindo para um país que não estava participando dessa loucura que estava acontecendo na Europa. Então o interesse deles era que, se fosse pra entrar na guerra, que não fosse eles a irem pra lá, de volta, acabar de chegar. Aí o pessoal que já tava aqui ficou nessa, pô, esse pessoal acabou de chegar aqui, quer que a gente saia daqui pra ir lá pra casa deles brigar por eles? Não quero trabalhar aqui. E aí nisso, de vai pra guerra, não vai pra guerra, vai pra guerra, vai pra guerra, acabou que o Brasil foi esperto, mandou sua marinha, que era o que a gente tinha de melhor na época. Eu digo talvez até hoje. E a marinha foi para caçar os submarinos alemães. Tem até um filme muito legal que fala sobre isso, que eu infelizmente me esqueci o nome. E foi isso. O Brasil entrou na guerra só com a ponta do pé. Eles parece que foi um pedacinho da marinha, né? Que estava mais bem equipada. E foi alguns oficiais, alguns sargentos pro corpo médico do soldado do exército francês, né? Mas nada que representasse grande coisa, assim. Até porque na época era o que o Brasil tinha de melhor, os médicos. Então o pessoal foi só pra dar foram mais de suporte do que de nem. Só pra dizer que tava lá, pra quando desse a vitória, falar, ganhamos uma guerra. Aliás, é um fato curioso, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que perdeu quase nenhuma guerra. Desse jeito? De todas as guerras que o Brasil entrou, todas, ele não perdeu praticamente nenhuma. Nos últimos, acho que 180 e poucos anos, o Brasil não perdeu nenhuma guerra. Eu não sabia disso, não. É, o Brasil é o exército em termos de vitória no mundo mais vencedor de todos. Já Brasil, sobe a propaganda do exército. Pra ser sincero, exército, marinha, aeronáutica. Jovem, você faz 18 anos em 2017. Venha capinar. Fazer trincheira com a gente exército mesmo. Brasileiro, é, você não tem escolha. É obrigatório. É obrigatório. Maravilhoso esse vídeo, cara. Brasil, ele acabou fazendo, sendo responsável, né, pela a parte da marinha, ficou responsável por caçar realmente alemão, né, e foi algo bem, bem revoltante, né, que os brasileiros tiveram, né, com essa derrubada, e que acabou fazendo com que, no ano seguinte, houvesse os resultados da Grande Guerra, né, que foi que os Estados Unidos viram que estavam sendo que eles tinham emprestado 2 bilhões de dólares pro Império Britânico e queriam que o Império Britânico pagasse a dívida. E se o Império Alemão ganhasse a guerra, o Império Britânico não ia pagar essa dívida para os Estados Unidos, mas nem a pau. E aí os Estados Unidos decidiu posicionar-se a favor do Império Britânico. Também teve uma ajuda do Império Alemão, que afundou mais de 7 navios dos Estados Unidos. E aí entrou na guerra e os alemães ficaram desesperados, porque eles foram para cima da França com tudo para tentar derrubar a França, mas não obtiveram o resultado que eles esperavam. E aí que começou uma queda atrás da outra, né? A gente já tinha falado que a Rússia saiu fora, o Império Austro-Húngaro já começou um dando um pé para trás, e aí sobrou só a Hungria e a Áustria, e aí a Hungria e a Áustria se separaram, mataram o imperador lá, da Hungria, né, que comandava a Hungria e a Áustria, e aí sobrou só os alemães. E aí quando os Estados Unidos enfiou a arma na cara do Kaiser lá, para falar assim, e aí, o que você vai decidir? O Kaiser, ele renuncia, é decretado um estado de democracia na Alemanha, e aí a Alemanha faz o seguinte, joga bandeira branca, né? Joga uma bandeira branca lá. E o fato de que os governantes alemães jogaram uma bandeira branca, dizendo que estavam se rendendo, foi revoltante pro exército alemão. E isso foi culminante para o fato de uma pequena guerra que iria estourar dali 20 anos. Então, isso tudo trouxe consequências, né, no futuro. Depois, como você falou, Silas, a guerra, ela mudou toda a face do mundo, né, nessa parte, né, quando acabou. Você teve uma série de consequências que levaram aos conflitos posteriores. Você teve destruição de famílias, teve os Estados Unidos tornando o país mais rico do mundo, fragmentação do Império Austro-Húngaro, decadência do Império Turco, a criação da raiz da ONU, né, que era a Liga das Nações, a primeira tentativa de unir todas as nações do mundo para evitar guerras como essas acontecessem, que foi um fracasso, né? Você já teve a Segunda Guerra Mundial depois. Desemprego na Europa, a humilhação alemã, presidentes no lugar de príncipes, expansão de indústria, comércio, automóveis, cinema, rádio, mulher tomando consciência de seus direitos, de liberdade. Toda a humanidade foi moldada pelas consequências da Primeira Guerra. Até porque, se você for analisar, quando o termo de rendição da Alemanha foi um termo de rendição muito cruel, chega a dizer até um pouco covarde. Porque a Alemanha, ela não só teve que admitir derrota, como ela teve que assumir a responsabilidade por toda a guerra. Então, pagar todos os danos que todo mundo teve, eles tiveram que pagar. E era uma dívida astronômica, praticamente não teria, o pessoal alemão teria que fazer, que nem o brasileiro hoje tem que fazer para sustentar o governo. Eles, os alemães tinham que trabalhar para pagar a dívida com outros países. Tipo, não era um país, era um monte de países. Então, e a Alemanha ficou muito humilhada. Fora a perda de população, perda de dinheiro, perda de orgulho, tudo, a Alemanha ela saiu. Todo mundo perdeu nessa guerra, essa que foi a realidade. Todos os países perderam tudo que tinham, tudo que eram. Nenhum deles todos saiu como. Da Europa, né? Todos da Europa. É, todos os países. Porque os Estados Unidos, se você parar pra pensar, tipo, ele entrou numa guerra que não era dele, pra assim dizer, entendeu? Eles queriam ganhar dinheiro. Time is money. Entendeu? Eles nem precisavam ter entrado na guerra. Eles entraram na guerra porque eles estavam vendo que aquilo estava indo para uma posição onde você falou. A Inglaterra não ia pagar nos Estados Unidos nunca, porque eles não iam existir mais. Aquilo ali ia virar. Aquilo ali ia voltar a uma condição pré-medieval, onde não teria mais uma nação específica ali. Ia ser um monte de gente brigando um com a outra sem nada. Ia ser um caos total. Então eles entraram para acabar com aquilo. Só que mesmo assim, cara, acabou a guerra, mas os países estavam todos destruídos, estava todo mundo endividado, tinha doença, tinha fome, tinha problema de logística, tinha tudo. E a Alemanha ficou responsável por pagar tudo isso. E isso criou um rancor muito grande no povo alemão. Não foi nem só no governo. Eu não lembro agora o nome do filósofo, mas tem um filósofo inglês que fala, né, que é... Basicamente, não foi isso que o filósofo falou, mas com esse tratado que especificamente foi fechado hoje, sabemos que vai dar merda, entendeu? Ele falou... Não foi isso que ele falou, né? Você não viu o filósofo falando isso, né? Pô, mas ia ser mais ele... legal se fosse, pô. Isso é muito melhor se fosse. Ele previu, ele já tinha previsto... Por sincero. Ele tinha previsto em 1919 que ia dar merda esse tratado do... da Inglaterra, desse tratado de que a Inglaterra, o Império Britânico, culpou a Alemanha dos fatos, entendeu? Acho que foi o Tratado de Versalhes, eu acho. Isso, o Tratado de Versalhes. Esse mesmo, o Tratado de Versalhes. Que a Alemanha ficou responsável por tudo. E, cara, se você parar pra pensar, é um absurdo, porque não foi a Alemanha que começou a guerra, entendeu? E aí, foi a Alemanha, foi aquela coisa, né, infelizmente, a Alemanha foi a que foi pega com a mão no corpo. Então, tipo, cara, sinto muito, mas você foi pega com a mão no corpo. Não tem quem culpar, vai você mesmo. Porque todo mundo já tinha dado pra trás e aquela coisa, né, de todo mundo ter dado pra trás, todo mundo se rendeu, opa, vamos se render antes de dar a merda. E a Alemanha foi a última a ficar. A Alemanha ficou numa posição de... em tudo aquilo, foi a nação mais fraca de todas. Porque o exército russo, antes de debandar da guerra, se os alemães estupraram a Bulgária, os russos estupraram a Alemanha. Porque morreu gente pra caramba do povo russo. Se eu não me engano, acho que foi 15% a 20% do povo todo da Rússia que morreu na Primeira Guerra. Mas eles levaram muita gente, cara. O Exército Vermelho fez uma limpa ali. Entendeu? Então, tipo, o país estava arrasado. Quando a Alemanha invadiu a França, a Rússia quase chegou na metade da Alemanha. Eles varreram a Alemanha. Eles varreram a Alemanha, entendeu? Então, eles, se o Império Alemão não tivesse dividido as tropas, a Rússia tinha derrubado a nação, o Império. Foi por pouco, porque eles estavam chegando. E aí, se eles não tivessem dividido as tropas, ia ter dado a merda seria muito maior pro Império Alemão. E acabou acarretando numa porrada de coisas aí, que a Alemanha, que a gente vai falar num podcast futuro sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas temos também os números de mortos, que só sobre a guerra, não estou falando sobre confrontos internos, mas números específicos da guerra, que... Cara, são mais de 9 milhões de pessoas, entre civis e militares. Se você parar para pensar que a cidade de São Paulo, ela tem 12 milhões de habitantes, é quase a quantidade de pessoas que moram dentro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, né? Só perde para Nova York e Tóquio. E vocês pensam na quantidade de pessoas que foram atingidas, né, por essa guerra, né? E mais de 30 milhões de pessoas foram feridas, espalhadas pelo continente africano, europeu e asiático. Cara, é dimensional isso aí. Não tem como você conseguir medir o tamanho da desgraça que essa guerra foi tratada e foi ampliada para os países envolvidos, né? LP, para você ter, para você traçar um paralelo assim, acho que meio fácil para o pessoal perceber, no Brasil, em média, morre por ano em assassinato praticamente 1 milhão de pessoas, por aí. Quase bate 1 milhão. Se você imaginar que a Primeira Guerra foram 4 anos, né, a guerra total mesmo, e morreu 9 milhões, é equivalente a, sei lá, 9 anos de gente morrendo aqui num período de 4 anos lá. Daí você meio que tem uma dimensão de tempo e quantidade de morte. É, você tem uma dimensão de tempo e quantidade de morte, mas é que nem eu falo, o Brasil, ele é um país muito grande, né? Então acaba que, infelizmente, acaba meio que ocultando essa quantidade de mortes, né? Então, a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Dentro do Brasil, é isso que eu queria dizer. E se você parar pra pensar, uma guerra, ela tem um barulho muito maior do que uma pessoa que é assassinada aqui na frente de casa, entendeu? Então, dá um baque muito maior, entendeu? Tipo, a pessoa fala assim, morre 1 milhão de pessoas no Brasil, do que, nossa, morreu 9 milhões de pessoas numa guerra. Nossa, quantas pessoas. E realmente, é uma quantidade de pessoas exorbitante. E daqui a gente possa ter uma noção de como que isso foi abrangente, né? E aí as pessoas podem pensar, caraca, mas foram 9 milhões de pessoas que morreram. Foram 30 milhões de pessoas que foram feridas em vários continentes nesse planeta. O ser humano nunca mais vai fazer algo pior do que isso. Coitado da gente, né? Mal sabia. Até acontecer, né? Mal sabia o que estava por vir, né? Sobre a Primeira Guerra, não especificamente sobre a Primeira Guerra, mas é uma das causas dela, é um livro que eu gostei bastante, que eu indico para todo mundo, mas eu nunca lembro o nome da autora, mas você pode procurar. Se chama Os Três Imperadores, que conta a história do Nicolau II, do Jorge V e do William II, né, da Alemanha, e ele conta como que uma família comandava a Europa, né, em toda a sua extensão praticamente, né, por causa das suas colônias de além-mar também, como que praticamente uma briga de família mudou a história do mundo. Porque sempre tinha essa mediação entre um primo, porque o Nicolau e o Jorge se gostavam muito, mas o Guilherme, ele era meio, assim, pro público ele gostava bastante do Jorge da Inglaterra, só que pelas costas ele só tramava contra o cara. Então tem bastante foto de família mesmo, dos Romanoff, Benigals V, tem cartas de um primo pro outro, e ao mesmo tempo a autora ela vai colocando no contexto o que essas correspondências entre primos alterava no rumo da Primeira Guerra. Então essa é uma referência que eu sempre passo pro pessoal quando quer entender mais ou menos assim, pelo menos uma parte da causa, é esse livro Os Três Imperadores. É muito bacana. Uma referência de Primeira Guerra que eu posso passar, teve o mais recente, né, Battlefield 1, que ele abordou a guerra, ainda está abordando, né, esse negócio de DLCs, ainda está abordando um pouco a Primeira Guerra de uma forma meio romanceada. Tem alguns acontecimentos interessantes, como ele conta a história do Xerami, o primeiro animal condecorado por heroísmo em guerra, que é uma história muito interessante, muito maneira mesmo. Mas eu acho que o que eu mais recomendo mesmo, você quer conhecer a Primeira Guerra, você quer estar situado em contexto, em referência, além do livro que o Rafael recomendou, é um jogo da Ubisoft que já saiu há alguns anos. Já, e fugiu o nome do jogo agora, meu Deus. Não, o jogo. Peraí, deixa eu ver rapidinho aqui. É um jogo bom pra caramba. Ah, lembrei. Valiant Hearts. Jogo muito bom. Deixa eu ver aqui. Pô, é bom esse jogo mesmo, hein? Ele é excelente como jogo e excelente como contexto de história. Porque ele foca na Primeira Guerra em vários pontos. Ele conta um pouco do francês, um pouco do alemão, um pouco do britânico. Histórias pessoais baseadas em acontecimentos reais daquela época. E ele vai contextualizando ponto a ponto, misturando no jogo, com a trilha sonora que é... Cara, se você não nem se emocionar com essa história, você pode rasgar seu brevet de ser humano. Porque são trilhas muito simples, remetem muito à época e muito pontuais, muito emocionantes. As histórias são... Algumas você vê, você não acredita que aquilo aconteceu de verdade, parece muita ficção, de tão visceral, mas que te explica direitinho como é que eram as coisas. Tem referência, inclusive tem até referência do Brasil na guerra, tem fotos, tem texto, tudo isso contextualizado dentro do jogo. É um jogo muito bom e eu recomendo demais que vocês querem saber mais da Primeira Guerra Mundial de uma forma assim mais interativa, não só puramente literária, que vocês joguem Valiant Hearts, que é muito bom. A minha referência geek é a minha frase de introdução, né? É, falando sobre o Tolkien e o C.S. Lewis. Foram dois monstros da literatura inglesa que lutaram na Primeira Guerra Mundial. E isso foi, pra mim, foi algo muito surpreendente ao saber que os dois lutaram, né, na Primeira Guerra Mundial. Inclusive que o C.S. Lewis quase morreu com um tiro, né, no meio das trincheiras. Ou seja, aquilo tudo que a gente falou sobre ratos, sobre animais ali, peçonhentos que estejam ali nas trincheiras, C.S. Lewis teve essa noção de como foi ter isso na sua vida. E por mais que eles tiveram toda essa desgraça envolvendo na vida deles, que eles tiveram, o C.S. Lewis, ele era amigo dessa família, e esse cara acaba morrendo na guerra, né? E aí toda na biografia do C.S. Lewis fala que ele passa a cuidar dessa esposa, né, desse cara. Mas é uma coisa que você pode perceber como que as narrativas do Tolkien também sobre as guerras eram algo que deixam todos os nerds e os geeks realmente fascinados por aquelas coisas, mas não foi à toa, né? E Tolkien, ele consegue colocar na sua obra o amor pela ganância, o amor aos bens materiais, de uma maneira tão tocável que somente alguém para ver algo especificamente como uma guerra para poder descrever aquilo. Então, não é bem uma dica minha de você estar jogando, mas sim um ponto de atualização, um ponto de referência, mostrando como que a Primeira Guerra ela foi incrível para a mudança de vários paradigmas. E através da Primeira Guerra, né, daquele sofrimento que a Primeira Guerra trouxe tanto para o C.S. Lewis quanto para o Tolkien, ela acabou ocasionando um dos maiores literários que o mundo já teve, né? E além dos dois, eu ainda falei sobre Hitler, que vai ser a nossa figura principal no nosso próximo podcast sobre a Segunda Guerra Mundial.